180 graus. Eu sou o André, estamos aqui no 180 graus. Bom, eu estive em um congresso uma vez e eu encontrei lá pessoas de várias partes do mundo. É tinha mesmo? Indiano, legal. Tinha indígena aqui da América do Sul, ah, que legal. Tinha inglês, tinha canadense, assim, pessoal de várias partes. E, só que é interessante que todos eles tinham entendido que Jesus é o Senhor e o Rei. Que coisa, hein? Então, que legal. Quer dizer, aquelas várias culturas, assim, acreditando em Jesus, seguindo a Jesus. Eu acho isso muito lindo, Suzy. É lindo demais, André. Que, olha só. E o que eu acho mais legal nisso tudo, gente, é porque Jesus, ele não muda a coisa. Como assim? Explica. Ele entra nas culturas sem mudar as cores dela, a música, a arte, a cultura. Todo mundo pode permanecer, né, na sua cultura e ter Jesus como Senhor e Salvador, entender Jesus como Senhor e Salvador. É muito legal, não é, Senhor? É legal demais, Suzy, e é bonito ver nessa, né, essa face multicolorida do Evangelho atingindo, né? E o André estava falando, eu estava me lembrando lá, André, é um negócio, um dia eu vou te levar para Jerusalém, cara, você vai ver, né? Eu quero conhecer. Espera aí, a Suzy já foi, já sabe, porque o que pega, assim, por exemplo, você entra num lugar como o Jardim do Túmulo, você começa a ouvir o pessoal cantando hino, aí você escuta em coreano, você escuta em chinês, você escuta em inglês, você escuta, você vê gente da Índia, da América do Sul, né? Você vê aquilo, você fala, olha que coisa impressionante. Esse evangelho poderoso que atinge todas as nações, ele não só, ele deixa as cores bonitas da cultura, Suzy, ele até restaura a cultura. É um negócio, verdade, assim, impressionante a beleza disso. E olha só, agora que a gente está aqui no 180 graus, indo pro desfecho, nós vamos falar dessa vitória suprema do reino de Deus. E tudo que está acontecendo, André, com os povos, tudo, Suzy, estava previsto na Bíblia, e a gente vai ver como é que o retorno, a volta de Jesus e a chegada definitiva do reino vão acontecer. Conheça a esperança de quem faz a virada de 180 graus. O Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Estamos aqui no 180 graus. E o Senhor, você falou sobre a volta de Jesus. Exatamente. Sabe o que isso me lembra? Não. O fim do mundo. Okay. Não é verdade? Pois é. E assim, você já tem esse lado apocalíptico, pois forte, é, né? É, o pessoal desde 6 anos, né? Então, acho que é melhor você falar sobre o assunto, né? O pessoal já conheceu, né, um pouco da agora história. Mas é interessante, né? Esse lance da expectativa que as pessoas têm, independente da confissão religiosa delas, né, da espiritualidade, a respeito desse lance do fim, né? Que existem várias interpretações a respeito do fim de todas as coisas. E tem um pessoal que fica até assim, né, meio pirado, né, que acha que o fim vai acontecer a qualquer momento, né? Até Paulo, lá na Bíblia, escreve para um pessoal que estava esquecendo de tudo, vendendo todas essas coisas e só queria esperar o fim e tal. Mas eu acho legal que apesar de o pessoal pirar, a Bíblia é equilibrada, e a Bíblia, ao mesmo tempo que fala que a gente tem que viver nesse mundo, trabalhar para se alimentar e tal, ela também fala que vai ter o fim. E tem até um livro da Bíblia que fala sobre o fim, Sayão. Você estudou bastante a Bíblia, né? Até em umas línguas originais. Que livro que é esse que fala sobre o fim? André, é o Apocalipse, Eita, que você conhece, o último livro da Bíblia, Suzy. Olha, você tem razão. Tem um pessoal aí que tem pirado na hora de lidar com isso. Tem alguns que ficam tão, assim, impressionados, que ficam pilhados, e aqueles que não entendem nada têm piorado as coisas. Então a gente tem que prestar atenção, porque é importante falar sobre o fim, e a gente vai ver que não é só isso, né? A gente tem aí alguns trechos dos evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, algumas cartas de Paulo, por exemplo, em Tessalonicenses, que, fala sobre o fim, que né? falam mais diretamente, ou mesmo de Pedro. Tem coisa lá de Daniel, profecia, dos profetas, coisas de Isaías, de Ezequiel, tem muita coisa, mas o Apocalipse é especial porque ele é especializado nisso. Ele fala sobre o fim mesmo. Ele foi escrito para consolar o pessoal cristão na época, uhum. Suzy, que eles estavam sofrendo debaixo da perseguição do Império Romano, nos anos 90 da era cristã. Né? Muita gente estava recebendo essa vida nova em Jesus, o evangelho estava crescendo muito, André, e houve uma perseguição muito forte na época. O pessoal fica, sei lá, meio temeroso, acha que o negócio cresce muito rápido. Foi, né? Então os romanos, no tempo de Domiciano, fizeram uma perseguição tremenda, e aí a perseguição, Suzy, ficou feia, aumentou, e foi uma luta nesse momento que surgiu o Apocalipse. E olha que esperança, né? É verdade. Porque você está falando do fim, mas está falando da volta de Jesus, e aí isso traz uma esperança muito grande, né? Eu acho muito interessante, Sayão, que essa mensagem toda que a gente está falando, né, que agora a gente está chegando no fim, né? É isso aí. Essa mensagem toda que Jesus começou, ele é tão simples, né? Ele começou ali com 12 discípulos, sabe? Ele conviveu com eles durante 3 anos, foi ensinando ali. Lembra da Galileia, né? Ele ensinava ali. Vocês gostam de me deixar com inveja, né? Então, com né? Você tem que ir para Jerusalém, você tem que ir para Galileia. É isso aí, né? Era um lugar, sabe, é simples mesmo. Era o fim do mundo. É, literalmente. Né? Israel é o fim do mundo. E é interessante como essa mensagem, esse evangelho, atravessou mares. A história, olha quanto tempo, gente. E chegou, assim, até hoje, até nós. Se tornou um fenômeno mundial. Hoje, as culturas contam as datas, né? Antes de Cristo, e depois de Cristo. É impressionante demais, né, Sayão? Suzy, é impressionante demais. E a gente não tem como, André. Né? Você vê, né? Um lugarzinho de nada, né? Simplesinho, cidade de Belém, de Nazaré. Pescadores. É, né? E sim, como é que isso atravessou as fronteiras de Israel e se tornou a maior expressão religiosa do ser humano de todos os tempos? É isso verdade. Me lembra, sabe o que, Suzy? Aquela história lá de Mateus 13, 31 e 32, que fala desse reino de Deus que vai chegar aí no final, no Apocalipse. Ele é igual uma sementezinha. Você tem uma semente de mostarda, não tem, Suzy? Eu tenho um chaveirinho feito com semente de mostarda. Mas ela é grande ou ela é pequena? É tão pequena, é assim, quase o tamanho, sabe, do cupim, não tem aquele... Restinhos que o cupim deixa, né? É aquilo lá. Faz o chaveirinho virar gigante. É uma bolinha de nada, assim, é uma coisinha muito pequena, e ela cresce, se torna uma, né, um vegetal expressivo. A Bíblia vai dizer que as aves do céu vêm se aninhar. Então o reino de Deus começa devagarzinho, pequenininho, sem fazer barulho, e ele vai dominar todo o universo. Graus, a virada da sua vida. Olha, Sayão, vocês estão falando aí dessa questão da semente, né, do grão de mostarda que o pessoal fala, né? E esse negócio do evangelho se espalhar por todo mundo, tem um outro texto que Jesus fala sobre isso, né, que tá lá em Mateus 24:16. Ah, legal. E que Jesus diz, né, que o evangelho do reino vai ser pregado pelo mundo inteiro e então virá o fim. Peraí, é isso. A gente tem que parar. Isso significa que a mensagem de Jesus antes de vir o fim tem que chegar em tudo quanto é canto do planeta. Tá anunciado e garantido, Sayão, o fim vai vir, mas antes o evangelho tem que ir para todo mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas André, veja, a gente tem que prestar atenção que esse evangelho começou num lugar muito restrito. E vamos falar sério, né? Vocês que estudaram no seminário, que são conhecedores das coisas, né? Tanto a Suzy como o André, a gente sabe que há uns 200 anos atrás, esse evangelho estava meio que restrito assim, ao mundo ocidental. De repente, esse movimento missionário começou a crescer. Hoje, André, você vai para a África, você vai para a Ásia, você vai para a Oceania, você vai para a Europa, você vê... Todo lugar você vê Deus mexendo com a vida das pessoas. É impressionante esse crescimento. E Jesus falou que quando estivesse perto da volta dele, que é o triunfo definitivo e completo do reino, que todas as nações iam ter conhecimento dessa salvação e haveria milhões de pessoas de todos os povos glorificando a Cristo. Suzy, que festa bonita. Lindo demais. Olha, Sayão, que coisa. Você falou aí, né, que é o triunfo. Em vez de a gente falar do fim do mundo, né, eu gostaria de falar do triunfo final. Ei, né? É isso aí. Bonito, verdade. Demais. Mas, gente, que legal, né? Vocês já pensaram? Cê, ó, imagina, todo mundo vamos fecha lá. O olho aí, imagina. Vamos lá. Gente de todas as línguas, todas as etnias, sabe? Todas as raças, sabe? Assim, louvando a Deus, juntos, glorificando a Deus. Gente, eu experimentei um pouquinho disso quando eu fui num lugar. Era um ginásio enorme, enorme, enorme. E tinha gente de todos os lugares do mundo sentados lá, louvando a Deus. Gente, me deu um arrepio, assim. Que coisa, hein? Impressionante, é bonito demais ver isso. E em Apocalipse, né, que a gente está falando do último livro da Bíblia, fala isso. 7:9 fala que diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, tão grande, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, adorando ao Senhor Jesus. Que maravilha. O Cordeiro no trono. É maravilhoso, né, Senhor? Maravilhoso demais, Suzy, e a gente tem que ver, André, o que é impressionante é o seguinte, você que está com a gente, você que experimentou a virada, você viu o que acontece, vamos falar a verdade aqui entre nós, quando Deus pega a gente na reta, né, e dá um jeito e dá aquele banho de amor e mostra a graça de Cristo, o que acontece? É uma festa no grande coração. Festa. É uma coisa, é uma comemoração, é o alívio, é o perdão, é ser filho de Deus, é ser, entendeu? Receber a reconciliação, tudo aquilo. Então, essa festa que começa a tocar alto dentro da gente, quem está fora não ouve. Mas esse barulho vai aumentando, essa música vai crescendo, ela vai chegar ao ponto quando todo mundo reunido vai adorar e vai estar junto de todas as nações comemorando e glorificando o Senhor para sempre. Como isso está começando a acontecer, fique sabendo que em breve a festa vai começar. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. É isso aí, nós estamos nos 180 graus, a gente está vendo muita gente de várias raças, tribos e nações, e etnias e línguas louvando a Jesus. Olha, não sei não, algo me diz que a festa vai acontecer e não vai demorar. É, eu sou a Suzy no 180 graus e aqui no fim eu me despeço de você, mas olha, não fique aí parado, participe você também dessa festa tão bonita, dessa celebração. Conheça o amor, a graça de Jesus, que esse evangelho fala de tão bonito, mas também não fique parado se você conhece, vá e anuncie. Este foi o 180 graus de hoje e quem se despede falando do fim é Luiz Saião. Como pudemos ver hoje no livro do Apocalipse, o evangelho continua a crescer e a mensagem está a se espalhar. Isso é um sinal muito seguro de que em breve Jesus irá voltar. Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180graus@transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.